linda que não quer se pôr. Dançam as ilhas sobre o mar. Sua cartilha tem o ar de que cor? O que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou. São dois filhos em pleno ar. Atrás do filho vem o pai. O avô como um gatilho sem disparar. Você invade mais um lugar onde eu não estou. O que você está fazendo? Milhões de vasos sem nenhuma flor. O que você está fazendo? Um relicário imenso desse amor. Você está fazendo, por que é que está fazendo?